Alfa Vic Juliette no solo de Salvador, 08, autoridade Backtrack, reporte livrando. 4, aguardando o monitor para o localizador. Teste 2000, CNN 6312. Azul 41298, indicada? 2809, 4298. Confirme? 280. Gente, pode manter o reporte para a redução. Motor em Salvador, tá 3663, 62 Hotel, tá mantendo 180, tá de continuar descida. Então, 3663, identificação autorizada de chegada, bom, fim desse, mantém 070. 070 na bomba, tá 3663. Chané 6312, curva à direita, proa 050. Na proa 050, autorizado interceptar o localizador, reporte estabilizado. Ok, proa 050, intercepta o lote, pistão da 06312. E alterna Recife. Autorizado táxi, Juliette Alfa, fonte para no 0, torre 118, só 612, aqui na Gamin 14, o 355 no quadro. 355 no quadro, ciente, obrigado. 2659, Utan 3604. O azul 4298 está reduzindo para 250. Sim, deixa eu reduzir e mantenha. Alfa Vic Juliette, por gentileza, stand by and transponder. Stand by and transponder, a sua estrutura. Nada, é só apenas para evitar aviso de tráfego, o tráfego está pousando a 10. Quatro 298, desce para 3000 pés, ajuste 1014, livre da restrição em empate. 104-3000-4298. Alfa Vic, Júlio, está livre até o passo de 4, frequência livre estacionada, até a próxima. Uno 922 no solo de Salvador, 1-1. Livre à direita, chama o solo em 1-2-1, decimal 9. Livrando, direita, fala 1-2-1-9, 1-9-2-2. Espera que é pouco. É, decolagem. Do 4298, subvetor, curva esquerda para o 030, limite ao localizador, guardando o último vetor para interceptá-lo. Esquerda 030, limite ao lock, 4298. Desça para 2000 pés, ajuste 1014. Desce 2000 pés, 4298. 3304, reduza para 2209, é o número 3 na aproximação. 220, número 3, tá? 3304. Chané 6312, estabilizado? No ILS, 6312. Complete final, torre 186, bom pouso. Obrigado. Colo Salvador, bom dia, o colo 922, lembrando? 922, bom dia, necessidade. Quilo 43, reporta para ingressar no pátio 1. É, confirme quilo pátio 3? Afirmo, seu portão será 612, porém vai reportar para ingresso no pátio 1, o gol no 922. Quilo pátio 3 vai reportar para ingresso no pátio 1, gol no 922. O pistão no 0, o vento 1-3, 0 graus com 0,5 nós, o altímetro no 0, no 4. Entendeu, livre pouso para o Chané 6312. Afirmativo. Torre, trip 5-5-4, bom dia. Bom dia, trip 5-5-4, por gentileza mantenha o ponto de espera, já tem um tráfego com pouso autorizado. Trip 5-5-4, ciente, aguardando. 298, curva direita para o 050, nesta proa, autorizado interceptar o localizador, reporte estabilizado. Direita 050, autorizado a interceptar o localizador 4298. controle Salvador, TAM 3663, cruzando 90 para os 60. TAM 3663, reautorizado 060. 060, TAM 3663. Vai reduzir para 2009, TAM 3304. Sim. TAM 3304, desça para 4 mil pés, 2014. 4.014, TAM 3304. 5514 ali, mantém captura 10. 5514, sim. 4298, estabilizado. Sim, completo final. Chame Torres, 118.6 azul, 4298. 18.6, até já, 4298. TAM 3663, desça para 050. 050, TAM 3663. Ingresso no Pátio 1? Autorizado, ingresso, meia dúzia, portão, gol no 922. Autorizado, portão, meia dúzia, gol no 922. Passando externo, altímetro no 0, no 4. Chamado externo, 4298. Coxa Neme 3 no 2, no solo azul no 6, direito no 2, no decimal 9. Direito somos solo, Coxa Neme 3 no 2. Coxa Neme, compacto de estado, no 5 solo. Taxa, a porta no ponto de espera do hotel, Alfa Charlie Eco. Charlie Echo é o alerta, confirme. Solagem no 0, 140 com 05. Eu faço este, ele estabilizado no X-ray, tá 10. 3663, desça para 4 mil pés, ajuste 1014. 4.014, TAM 3663. Através com a quilo. Ok, reportará para ingresso naquilo, TAM 3663. 437 da 3 para táxi, 87 a bordo, autonomia de 2 horas e 40, alterna a vitória. O 35437, autorizado táxi via Juliette Alfa, ponto de espera da 10. Juliette Alfa, ponto de espera 10, reportará 5437, chama a torre ou na sua frequência? O Alfa Charlie Echo confirma solo. Prossiga, senhor. Confirma, vai decolar da cabeceira ou da interseção? Ok, sim. Confirma, outra aeronave chamou solo. O Chané para ingresso na quilo. Autorizado, ingresso, quilo. Pátio 3, reporta para ingressar no pátio 1, no Chané 6312. Ok, quilo via pátio 3. Reporta para ingresso no Uno, 6312. É a autorização, continua a aproximação, aguarde a autorização. Continua, 4298. 5514, solicito alteração para 170. Sim, suba restrito para 170, aguardando final 170. 5514, gente. Vai seguir 4.000, TAM 3663. Sexto, TAM 3663, desce via para 2.000 pés, ajuste 1014, reporte localizador. Desce via para 2.000, informar no localizador, TAM 3663. Tip 5217, fly pelo position. Agilizando o mínimo possível, portão 03 do pátio 1. Ok, agilizando para o portão 3, 6312. O 35437 confirmando, mantém a posição antes da Índia. Mantém a posição antes da Índia. Mantém, 5437 está mantendo a posição. O Alfa Charlie Echo, taxiar via parte 3. A Alfa tá interditada nesse trecho aí. Taxiar via parte 3, parte 1, Índia, Alfa, ponto espera da 10, torre 18, acima 612, Alfa Charlie Echo. Pelô? 4.000 pés, tá 3663. Prazer, espera em Pelô, 4.000 pés, tá 3663. Tão 3304 e Simbra, inicia espera, dá 2.000 pés. O 04 da TAM tá estabilizado, ele é sector da 10. Motivo da espera, botão 3663. Ah, temos a aeronave da Força Aérea em missão, decolando no momento. Motivo da espera do TAM 33663 em Pelo e do TAM 3304 em Simbra, 2.000 pés. Sim, TAM 3663. Confirme, TAM 3304, passou, travou, está estabilizado no LS, vai ter que arremeter, confirme? TAM 3304 em Simbra, inicia espera. Em Simbra, espera o TAM 3304. Ciente, o TAM 3304 em Simbra, espera 2.000 pés devido à aeronave da Força Aérea em missão, decolando no presente momento. Ciente, Simbra espera, o TAM 3304. 21, decimal 9. Direita 219, 498. Tendo espera sobre Pelô. 3.000 pés sobre espera em Pelô, TAM 3663. 6594, Recife 310, autorizado, decola pista no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 119 decimal meia dúzia, coxinha 119 decimal 8, aciona 5041, pare logo 6594. Ok, autorizado a 10, curva esquerda após a decolagem, autorizado Tuca, Caju, controle 119.80. Poderia confirmar qual é a transição, por favor? É, 5041, confirmando Tuca, saída, transição na Caju, reporta para o push, para igual 6594. Afirmativo, é Puca na Caju, poderia confirmar o código de transponder? 5041, aciona, vale logo 6594. E afirmativo 5041 grau, né? Chamará para... o log já solicita autorização para pushback e acionamento. Aguardo para o push, para o log. O trip 5437 está livre e prosseguir até a ponte de espera, no ponte de espera. Torre 118, esse palmeia 12. Vendo... Você deu passagem à aeronave em missão militar, ok? 75437, fala, bom dia, Azul 4298, tá na Alfa através da Foxtrot. Azul 4298, livre táxi via Alfa Kilo, reporta ingresso 43. Alfa Kilo, chamada do Pátio 3, 4298. Corrigindo, agilizando 9248, Pátio 3, Pátio 1, posição 08, Azul 4298. Pátio 3, Pátio 1, pro 08, 4298. O Variglog 6594 vai atentar após passagem de Embraer da Azul, retaguarda autorizado, pushback, acionamento, reportado. Afirmativo, ciente, após a passagem do Embraer da Azul, está autorizado, pushback, acionamento. Trip 5217, no confirm speed. Cara, defesa era faz calhar. 5217. Go ahead. Confirm speed. Say again, please. Whether it's 220 or not, trip 5217. 220, we can reduce you 200. 200, trip 5217, descend 4000 feet, QNH 1014. 4000 feet, 1014, reducing now to 200. Vai pro apelo agora, TAM 3, pelo TAM 3663, está autorizada a aproximação? Curva pela direita, vou na proa de pelo inicialmente, TAM 3663. Tá voando a curva pela direita para pelo, TAM 3663. Controle Alfa de Alea. Suba para 120. Alfa, Charlie Eco, está mantendo a reta de decolagem e ascensão para o 120. Sente, confere Alfa, Charlie Eco, controle contato radar. Alfa, Charlie Eco. A 3663, inicio redução para 1-1-8-0 nós. Reduzindo 8-0 nós, são 3663. Mike, é com o Vitor, na proa do farol de Itapuã. Meio pé, já posso te entrar desde que tu assou. Afirmativo, eu coordenei com o controle de Salvador, porém o mesmo pediu para aguardar devido ao tráfego ainda manter pro, ok? Afirmativo, o tráfego da Força Aérea ainda está mantendo pro a decolagem. 663. Apenas para informação, o tráfego é missão defesa aeroespacial, ok? Prioridade máxima para a decolagem. TAM 3304 estabilizado? Está no localizador, TAM 3304. Gente, complete final, torre 118,6, grato pela comparação. Imagina, sem problema. TAM 3663, desça para 2000 pés, o ajuste no 014, livre LS, a posse estabilizada. Descendo para 2000, livre LS, permanece estabilizado, TAM 3663. O trip 5437 decola imediato com restrição de restrição ao nível 040 até 20 milhas. Decola de imediato 040, vai em alto 5437. Afirmativo, além decola 100 graus com 612 é o vento via Charlie, primeira direita, restrito nível 40 até 20 milhas ou liberação do controle. 7 restrito 040, 5437 da trip via Charlie, vai decolar. Olha, o trip 5514 pode considerar como final o 7-0? Já foi informado pelo trip 5514 que tinha sido autorizado pelo Centro Recife o 7-0 como final. 5514, o Alfa Charlie Eco da presente e foi direto para a área. Alfa Charlie Eco, gente. Com curva esquerda, saída como alvo, 19, outro controle, 5035, código 3223. Tá correto. O passareiro reporta pushback de funcionamento. Podia confirmar a radial pra Vitória? Se eu tenho essa informação? 4, baixa de travado de LS X-Ray da pista 10. Afirmativo, TAM 3304. Altímetro no 014, quanto na aproximação, aguarda a pista livre, Embraer da Trip já iniciou a rolagem. Aguarda apenas a pista livre. Confirmando, já embaixo de travada. Ah, embaixo de travada, aguardando a autorização de pouso, TAM 3304. Tô vicente. Vou considerar radial 250, passageiro 2223. Ok, sempre então mantenha a saída mão, passageiro 223. Ok, obrigado. Tem 040, trip 521, sabe? Ótimo, tem flag level. Correction, maintain 4,000 feet, with trip 5217. 4,000 feet. And reduce 180 knots, trip 5217. Reduce to 180 knots. Controle, bom dia, trip 5437. Trip 5437, contato radar na decolagem, suba inicialmente para o nível 070, da presente direto da Elton. 070, direto da Elcap. Pá, pá, pá, pá, Mike, pá, pá, pá, pá. Prossiga, bom dia. After Pelo, descent to 2000 feet, 104. Localizador, TAM 3663. TAM 3663, completo final, torre 1186, bom pouso. 1186, obrigado, são 3663. Leda Bride, após Leda, vou direto Bride. Varg log 6504, pronto para o táxi. 3 a bordo, autonomia de 3 horas e 45 minutos, autorizo ao alternando Fortaleza. Varg log 6504, livre táxi, Juliette Alfa, ponte para no 0, torre 118, só meia dúzia, que negar 1014. Com 0612 é nóis, aguarda apenas a pista livre, TAN 3663. Aguarda a pista livre, TAN 3663. No solo 30, direita 121, décima 9. Direita 9, 304. TAN 3304, livre táxi Aquilo, pátio 3, pátio 1, posição 10. Aquilo, pátio 3, pátio 1, posição 0, TAN 3304. Pouso, TAN 3663. Afirmativo, 100 graus com 07 nós é o vento, TAN 3663, livre pouso 10. Livre pouso 10, TAN 3663. No 435, firmo nível solicitado. É o 220 para Ilhéus, no 435. O Gono 435, nem que eu tenha, só no 45, se eu aceitar 140 ou aguarda se for na sua coincidência. Não, tem tempo ainda, aguarda a coordenação. Vou no 435. Excelente, vou no 435. Mike, é com o Vitor, é o controle Salvador. Five, two, one, seven, establish localizer. Full one on left. Complete final call tower 118.6. 118.6 on left. Oh. 5217. 5217 off trip road lines. Good morning, Ultimate Sierra 1014. Continue approach, expect runway indicated. Just confirm as land gear done, lock it. Not yet, I'll call you when landing gear is done and locked. Roger, trip 5217. Salvador, bom dia, Varig Log 6514. Varig Log 6514, mantenha por gentileza o ponto de espera. Certo. TAN 3663 no solo aos 34, direito ou no 2, 1 decimal 9. Direito 219, TAN 3663. TAN 5043. Ok, então aprovado, Ilhéus 220, decola da 10 com curva direita, da El Leda, após direto Ilhéus, após Leda, e controle 198, transponder 5043, Uno 435, tá bom? Tá correto, é ponto push, Uno 435. Uno 435. Fala, Salvador, TAN 3663, livrou nosso pescoço. TAN 3663, livre táxi, Aquilo, pátio 3, pátio 1, posição 04. Aquilo, pátio 3, pátio 1, até o 04, TAN 3663. Solo, muito bom dia, Oceanair 6225, para cópia, sente informação, hotel. 225, bom dia. Brasília 320, tô autorizado via rota direto Nizza, após Puido, após Upper Whisky 10. Decola pista 10, curva esquerda, saída Momo, alvo após Nizza. Controle 119.8, aciona 5056. Autorizando nível 320. Rota cor do plano de voo, Puido, Upper, perdão, Nizza, Puido após Upper Whisky 10. A pista em uso 10, com curva esquerda, saída Momo, depois Nizza. 119.8, 5056 o controle, Oceaner 5056 é o transponder, Oceaner 6225. Cotejamento está correto, só após Momo voa Albo, após Albo Nizza, reporta para o pushback final 6225. Momo Albo Nizza, obrigado, chamarei para o pushback. Restrita a 1000 pés, Puido após Albo Nizza, que não poderiam mais ocorrer, então passar sobre ela. Sim, de 500 pés na proa de do farol de Itapuã, o Mike recomenda. VIP 5514, chame Recife, 2685, alternado no 3365, bom voo. VIP 5514. Chame Recife, 2685, alternado no 3365, trip 5514. 3514, tem, lá com o Varig logo 6514 ali, mantém cabeceira 10. Trip 5217 aos 37, 1219 agora. 19. Oh, sorry. No problem, sir. Solo, Salvador, bom dia. 5217, ele é pronto. O Trip 5217, taxi é via Pate 3. Posição 04. Posição 304. Obrigado.